rap zica, quem chame que contamina. Disciplina, nós porta rima clandestina. Rifa na madrugada, cola junto com a rapa. Para, prepara a paula na pancada. Criada zona sul, viela taquara, minha casa. Estouro como na fachada, não devo nada. Dá meu copo que já era. Época body beat, vai ver numa primavera. Fiz a conexão, me envolvi, agradeci. Sigo firme e forte, porrada, mestre Chun-Li. Muito mais que sete vidas é o que fez eu tá aqui. Segura na batida, tá fazendo evoluir. Construção longa, na caminhada, nego chapa. Campana aciona, favela cuida duas barcas. Lojinha é o fluxo no lucro, roupa de marca. Radinho, Nextel, cordão de ouro, pingente de prata. Quero a vitória do time, ver a comuna estourar. Compromisso define quem é que ocupa o lugar. Quem segura a criança também pode dançar. Quem é que pode gritar o que cê tem que escutar? Salva a vida de quebra, devolve a alma. Calma, calma, calma na alma. Resista, não briga, procura a sua calma. Calma, calma, calma na alma. Rap salva a vida de quebra, devolve a alma. Calma, calma, calma na alma. Resista, não briga, procura a sua calma. Calma, calma, calma na alma. Desenrola na escrita umas linhas pesadas. Agradece o beat, dedica pra molecada. Faz de igual, sem conversa fiada. Rap pesado do gueto, Brooklyn Sul espraiada. Zona Leste, Oeste, Jaraguá, Itaipaçu. Mas é tio, quem viu, viu. O crime não é bom, frio na neurose com os vermes. Meu estado é febril, psico diagnóstico desse mundo frio. A solidão me acompanha, só quero o que é meu. Que seja pouco troco pra dividir com os meus. Não ostento dinheiro, falo do coração. Se não bombeia o sangue, morre na ilusão de ver brilhar uma estrela sem nem ter ido pro céu. O valor tá perdido, nota pra mim é papel. Rap pesado com nome, realidade cruel. Vários querendo ser rei, condenado é réu. Onde a vida prospera, nós sabe esperar. Mente livre, quem dera, quem vive verá. De onde fui, onde andei, pra observar. Que se existe a chance, até melhor arriscar. Rap salva a vida de quebra, devolve a alma. Calma, calma, calma na alma. Resista, não briga, procura a sua calma. Calma, calma, calma na alma. Rap salva a vida de quebra, devolve a alma. Calma, calma, calma na alma. Resista, não briga, procura a sua calma. Calma, calma, calma na alma.